Para quem acompanhou Eu aqui, peço a estimado pessoal. todos que cuidem da Mãe Terra com amor, não a destruam, não se esqueçam que ela sente, ela tem coração. Deem-lhe o vosso amor e deem-lhe a vossa força, que ela vos retribuirá com amor e com força. O grande Pai vos dê prosperidade. Eu sou Merlin e venho-vos ensinar um pouco do conhecimento antigo. O senhor é o Merlin e vem nos ensinar um pouco do conhecimento do antigo. Resgatar o conhecimento antigo. Para resgatar o conhecimento antigo. É. Sim. Entendi. Uau. O homem é uno com a natureza. O homem esqueceu-se dessa unidade. Esqueceu-se dessa unidade. Tem que voltar a encontrá-la. Por exemplo, cada ponto cardial tem um elemento que o pode ajudar se o homem souber aproveitar de todos os elementos. Vós tendes as fadas, os gnomos, os duendes, os elfos, as ondinas, as sereias, as mouras, os dragões, obrigado, as salamandras, todos os elementares que nos rodeiam na nossa vida, no nosso dia a dia. Os elementares. Cada um tem uma fadinha. Uma fadinha? Sim, que toma conta dele. Cada elementar. Cada pessoa. Cada pessoa. Cada pessoa tem uma fadinha que toma conta dele. Ah. Essa pessoa devia descobrir. Quando eu digo uma fadinha, pode ser outro elementar qualquer. Pode ser um duende, pode ser um gnomo. Pode ser um elfo, um troll. Um troll? Sim, troll não é negativo. É o quê? Troll é um ser da floresta. Tá bom. As pessoas é que juntaram os trolls a outras coisas. Aham. E inventaram outras coisas acerca dos trolls. Certo. Tem as ondinas, tem as sereias. Vocês têm os dragões, que representam o fogo, as salamandras. O senhor é o espírito do mago Merlin? Sou um dos Merlins. Tem mais que um? É uma falange. Merlin é um título. Ah. Tal como vocês têm Papa, há vários Papas. Ah. Merlin é um título. Entendi. Puro e simples. Eu sou um dos Merlins. Como se adquire esse título? muitos anos de estudo, muitos anos de trabalho árduo. No meu tempo era mais difícil, agora é mais fácil. Nós íamos cuidar de aldeias em que estavam isoladas no meio da neve, com pessoas doentes, e nós íamos no meio da neve, nós, o Merlins, bardos, sacerdotes, sacerdotisas, íamos de aldeia em aldeia a curar os enfermos e os doentes. Uhum. E lá íamos, fazendo o nosso trabalho, pela neve, pelo frio. Dormíamos muitas vezes só embrulhados na nossa capa. Embrulhados na capa. Mas e a magia? Fazia nascer a magia. A magia está no mundo. Uhum. Maomé, a magia não é aquilo que vocês veem lá nessas coisas que zumaragum e tum e acontece. Não é isso? Não. A magia é quando você junta dois elementos. Uhum. E esses dois elementos vão dar um resultado. Ah. Que é aquilo que você quer que aconteça. Uhum. Eu tinha uma coisa, eu tinha o dom da visão. Da visão. De poder ver mais além. Uhum. Mas havia Merlins que não tinham. Ah. Mas nós sabíamos juntar erva com erva, com cogumelo, com isto, macerar e fazer um tratamento para uma pessoa. Como um xamã. O Merlin não chama, só muda a terra. Ah. O Merlin é um curandeiro. Essa imagem do mago. Da magia no ar, não é isso? Não é isso? É a imagem. A verdade, nós ajudávamos as pessoas. Nós fazíamos os rituais, chamávamos a grande mãe, chamávamos o grande pai, invocávamos os espíritos, invocávamos os elementares para que as coisas boas viessem. Fazíamos os rituais de primavera para que os campos sejam fartos, não falte comida para ninguém. Os rituais do verão para que as flores se tornem em fruta. Então isso não é magia? O que é que você chama a isso? Uma flor tornar-se uma fruta. Não é magia? Uhum. É a maior magia que há. Certo. E essa fruta matar a fome a alguém. Claro. O trigo tornar-se em farinha e depois tornar-se em pão. Uhum. O centeio tornar-se em cerveja. O mel tornar-se em hidromel. Não é magia? Isso é a maior magia que existe. De uma coisa simples, que é uma simples sementinha. Uhum. Conseguir ao fim de uns anos dar de comer uma aldeia inteira. Isso é magia. Isso é magia. Pura e simples. Claro que nós não somos nada sem a mãe. Seja o nome que quiserem chamar, vocês chamam Maria, nós chamamos Brigitte, Seridwene, Diana. Há vários nomes para a mãe. Mãe criadora. Na cultura celta, o Deus criador não é um Deus. Não é um Deus. É uma deusa criadora. Uhum. Um Deus não pode gerar. Não pode? Gerar. Gerar. Ok. Quem pode gerar é uma mulher. Uhum. Por isso é uma cultura que hoje em dia, cada vez mais, se está a fazer matriarcal. A mulher é que tem a força. Isso é positivo? Isso é bom? É, uhum. É positivo. Uhum. O homem está ao lado da mulher. A mulher não é inferior ao homem. Graças a Deus. Já no meu tempo, uma grande sacerdotisa, a Senhora do Lago, valia tanto como um grande Merlin. Nossa. Tinham o mesmo valor e trabalhavam lado a lado. Bota fé. As sacerdotisas, quando andavam de campo em campo e de aldeia em aldeia, iam sempre acompanhados de sacerdotes. Por isso, no meu tempo, os homens e as mulheres eram mais igualitários. Sim. Aliás, nos celtas, a maioria eram guerreiras. Guerreiras. E não guerreiros. O homem era o consorte da mulher, tal como Deus, Ser Nunes, é o consorte da deusa. Sabe o que quer dizer consorte? O que é que é? Companheiro. Não é marido. Companheiro. Consorte. Quer dizer que está com sorte de ter sido escolhido por ela. Entendi agora. Ser Nunes é representado pelo veado. Algum animal mais... com mais força, com mais elegância de um veado completamente armado com os seus chifres no alto. Linda imagem de força, de virilidade. A deusa vem à terra para se encontrar com o Deus e gerar o mundo. Mas é ela que vem escolher o Deus. E os dois geram tudo. Tanto que fazes a grande festa de Beltrán. Que é entre 31, nas vossas datas, entre 31 de abril e 3 de maio. É o Beltrán, embora o grande dia mais forte é o dia 1 de maio, em que se faziam as fogueiras, os sacerdotes usavam uma cabeça de veado que lhes tapava a cara, as sacerdotisas tapavam a cara com um véu e assim passavam a noite, sem saber com quem estavam, e os bebés que nascessem, os homens, eram criados pelos sacerdotes. As meninas eram criadas pelas sacerdotisas. Daquela união que representava a união do Deus e da deusa. Certo. Depois temos outra grande festa, que é o Lagnasad, que é no dia 1, mais ou menos, sempre uns dias antes e uns dias depois, de agosto. Que é a festa das colheitas, em que o trigo está mais louro, como os cabelos das nossas mulheres, a fruta mais madura, as maçãs mais vermelhas. Essa a altura do Lagnasad, que é a festa ao sol, que simboliza o louro dos campos de trigo e o louro dos cabelos das nossas mulheres. Depois temos a outra grande festa. Nossa, o Samhain. Que vocês chamam de Halloween. É a festa aos antepassados. Vocês chamam como? Samhain. É a festa aos antepassados. Sim. Dizia-se que nessa noite, de 31 para 1, se podia falar com os nossos antepassados. Fazia-se um ritual com umas ervas, com uns cogumelos próprios, e com umas ervas próprias, e que abria a visão, e nós conseguiríamos falar com os nossos antepassados. E era verdade mesmo? Conseguia mesmo? Experimento um dia. Depois você dirá. Não, eu digo com o conhecimento que vocês têm das ervas e da magia, se conseguia. Você só pode falar com experiência feita. Ah, entendi. Se você não experimentar, por mais que eu lhe diga que sim, você não vai acreditar. Ah. Mas se você experimentar, nessa noite, fazer isso, participar no ritual e invocar o ano passado seu, vai ver que eu vi. Entendi. Tem alguma Depois ligação? Diz-me se não viu. Claro. Agora, eu dizer-lhe... Não pode, né? A pessoa tem que viver a experiência. Coisa, claro. Se não vivenciar... Entendi. Olha, e depois temos a quarta festa. Como é que é? Que é a festa das luzes. As luminárias, ou as candelárias. Que é no dia 1 de fevereiro. Que é quando começa a acabar o inverno. E começa o sol lentamente a clarear. Até há em zonas em que as raparigas põem um chapéu de velas. Rapariga e as moças, né? As moças virgens. Um chapéu de velas na cabeça. Muito bonitos. Rituais lindíssimos. Só vendo. Por exemplo, há um que vocês estão fartos de ver. Uma estaca no meio com as pessoas a segurar uns fiozinhos e depois vão rodando e vão rodando. Isso são reminiscências das nossas festas. São o quê? Reminiscências das nossas festas. Entendi. Como a gaita de foles também é uma reminiscência das nossas festas. Celta. A harpa. Tudo isso. Não se esqueçam de uma coisa. De uma coisa. Os celtas vieram da Península Ibérica. Os celtas tiveram a partir do norte do Tejo. Abaixo estavam os iberos. Juntaram-se esses dois povos e tornou-se um grande povo. Norte do Tejo, Tejo era um rio. É um rio até hoje. É um rio. Pra quem não conhece, nós, né? Vivíamos até aqui, em Sintra. Ah. Há uma cidade encantada. Sintra? Sim. Ah, eu estive lá. Então, fomos fugindo. Os celtas foram fugindo dos romanos, para o norte, para o norte, para o norte. E refugiaram-se no que hoje é a Inglaterra. Depois foram por aí adentro. Mas os celtas vêm daqui, desta zona. Entendi. Muito bom. Então, Mago, voltando um pouco àquele assunto, qual que era o procedimento entre vocês para se tornar um Merlin? Começava-se como um bardo. Sabe o que é um bardo? Não, senhor. É uma pessoa que recitava os poemas, cantando, e recitava as histórias, as lendas, os medicamentos. Era tudo recitado, cantado. Nós aprendíamos. Certo. E conforme íamos aprendendo, íamos ascendendo. Sim. Merlin era o último estágio. Ah. Só havia um Merlin de cada vez. Era uma competição? Não. Do melhor que ia, não? Não. Era. Natural. Era uma evolução natural. Entendi. O mais velho, quando morria o mais velho tornava-se o Merlin de seguinte. Ah, entendi. Não tem nada a ver com competição, claro. Tinha a ver com idade. Sabedoria. Não é idade. Idade vocês chamam os velhos. Não. Sabedoria. Tinha a ver com sabedoria. Isso deixou de existir? Ou existe até hoje? Ainda hoje existe. E há hoje muita gente que tenta reconstruir esta fonte de conhecimento. E que acho que é importante, porque respeita a mulher. Por quê? respeita a mulher. Sim. Principalmente. Não se esqueça de uma coisa, as grandes guerreiras eram mulheres. Sim. Os romanos, quando iam atacar os celtas, o que é que encontravam? Epá, é um bando de mulheres. Nós destruímos isto tudo num instante. Pois o problema é que as mulheres lutavam melhores que eles. Ah, sim. Claro. Os homens só as acompanhavam, mas as guerreiras eram as mulheres. E o que acontece quando um Merlin morre? Faz o ritual fúnebre, uhum, em que seu corpo é cremado, uhum, e ao ser cremado é entregue à deusa e o a seguir toma seu posto. Tá, e aí o espírito, o que aconteceu com o senhor no seu caso, com o espírito depois que morreu? Eu fui para o que se chama os Campos Elísios, uhum, fomos para o sítio onde estão os mestres ascensos. Ah, o senhor também foi para o mesmo lugar do Steve? Sim. Entendi. Claro. Sim, embora seja muito mais antigo que eu. Ah, entendi. Por ser mais antigo, então o senhor se considera realmente, no caso dele não, mas o senhor já se considera um mestre ascenso? Considero. O que é considerar? Não são os outros que me têm que considerar, não sou eu que tenho que considerar. Entendi. Os que lá estão, né? Os mais velhos. Os que lá estão, certo, e os que procuram a minha ajuda. Ah. Não sou eu que tenho que me considerar um mestre ciência. Entendi. Eu só venho dar o meu conhecimento. Só? Qual que é o maior conhecimento que nós da humanidade poderíamos pegar com o senhor? Olha, neste momento acho que é respeitar as mulheres. A mulher ainda é muito maltratada neste mundo. É. Muito. Uhum. Muito desrespeitada. Não merece. Não merece. Não merece. É um ser tão ou mais inteligente que o homem. Tão ou mais inteligente? Que o homem. Que o homem? E eu sou um homem que eu digo. É. Ainda hoje vocês dizem, atrás de um grande homem há uma excelente mulher. Sim. Por isso, por algum motivo dizem isso. Não dizem isso só para agradar. É. Mas porque é verdade. Olha, se não fosse uma mulher ajudar na realização do nosso trabalho hoje, não estaríamos colhendo conhecimento. Olha. E então, a função dela foi essa. E ela é sempre bem-vinda. Oh. Porque ela também tem conhecimento para dar. Olha-se. Ela e os guias que estão com ela. Sim. Então, qual que é a função sua hoje no mundo espiritual? Ensinar. Ensinar? Ensinar a usar a antiga magia. Como é que usa a antiga magia? A respeitar as flores, a invocá-las, a chamar as deidades respectivas de cada flor, de cada planta, de cada... Olha, deseja ir ao mar apanhar peixe? Peça às ondinas, vai ver se não vem com ele carregado. Se quer ir ao mar apanhar peixe, peça às ondinas, que são os elementais do mar, da água. E elas... para ver se não vem com a rede carregada. Isso. É isso que o senhor falou? Uhum. E como é que pede as ondinas, então, para ajudar? Qual é a cor das ondinas? Azul. Acertei? Azul, o elemento água, depois o elemento ar, que é representado por um... silfo. Por um incenso, por um cheiro, por algo a fumar. A vela representa o fogo, a terra, porque você precisa de pôr os pés em qualquer lado, porque senão vai ao fundo. Então há os quatro elementos. Invoca, oferece o que quer oferecer, mel, hidromel, que é uma bebida maravilhosa. Hidromel? Hidromel, é uma bebida maravilhosa. Você nunca provou? Acho que não. Isso aí é feito pelo mago? Isto o mago manda fazer. Uhum. O mago manda os aprendizes fazer? Como é que tá? Lavado. Só. É. Olha, caiu o botão da roupa do mago. Faz mal. Toma um gol. Vou provar aqui. Depois então. De ela. Depois de. Não posso dar ela primeiro, depois tomar um gol? Vou fazer isso. Você primeiro. Se ficar vivo. Aí eu tomo. Mas é o quê? É uma magia. É uma bebida mágica? Gostoso? É a bebida mágica. Feita à base de mel. Só mel. É forte. É fermentado. Lembra vinho. O mel é fermentado. Não leva vinho. Não leva mais nada. Lembra o quê? Ai, não sei, é estranho. É mel. Puro e simples. Mel. Tem álcool, mas não sei o quê. O álcool é próprio mel, fermenta. Fermentado. Fermenta. E qual que é? Ah, que seu nome. Muito obrigado. É a união entre o homem. Entre o homem e? Com licença. Pois não. Não, a gente não tá abissindo porque dá ruim. Foi o caso, né? Não, tava muito bom, viu, seu mago? E o que o senhor tá segurando esse aqui, ó? Mostra pra gente esse negócio. É uma varinha. É uma varinha mágica? De cobre. De cobre? Sim. Não é mágica. É mágica. É mágica? Pode ser considerada uma varinha mágica. Ah. Porque o cobre é um elemento que conduz a eletricidade toda. Ah. Quando você quer juntar dois elementos, foca. Peraí, deixa eu ver aqui o senhor focando aí. Pronto, explica pra gente. Foca o fogo. Foca o fogo. Foca a terra. Foca a terra. E envia prosperidade. E envia pra quem? Prosperidade. Ah, envia prosperidade. E a sabe pessoa que tem que estar perto? Como que? Não podemos enviar para qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo? Porque ela vai, é inteligente. Então envia um pouco de prosperidade para quem está vendo a gente. Não pode viajar no tempo também? Olha lá, hein? Atenção. A pessoa tem que respirar. Fogo. Relaxa. Relaxa. Aí, ó. A pessoa aí em casa relaxa. Olha lá, hein? Fogo. Terra. O fogo é o espírito da iniciativa. A terra é os bens que as pessoas precisam para comer, para viver, para vestir, o linho para fazer roupa. Juntando estes dois elementos, dá-se prosperidade, para que a pessoa nunca lhe falte força para trabalhar, para conseguir ter o seu linho e a sua fruta, as suas cabras, as suas ovelhas. Nossa! Isso é a verdadeira prosperidade. E tudo isso o senhor fez com a mentalização? E com a varinha. Ah. Depois também há a foice. A foice? É uma foice mágica para apanhar determinadas ervas. Olha aí. Que só se pode apanhar com aquela foice. E num dia certo, na hora certa, né? Na lua certa? Na lua certa. E principalmente na lua certa. Como a gente chama isso que o senhor está usando? Uma tiarinha? Essa tiarinha que o senhor está usando? Isto. Como é que chama? Isto representa a Grande Mãe. É uma... Eu fui consagrada a Deus. É uma coroa? Se poderá ser. Eu fui consagrada à deusa. À deusa? Por isso, simboliza a lua. A deusa simboliza a lua. Sim. Quem é consagrado ao deus? Aham. Usaria isso. Uhum. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Por que ele tem aqui? Porque é de estudo dele, né? Representa os chifres do veado. Da terra. Isso. E o médium tem aqui porque é estudo dele. O senhor não vai usar isso. Eu não. Não. Mas há, por exemplo, uma rapariga que está cá que usa a tiara do homem. Claro, claro. Porque ela, a energia dela é masculina. Masculina? Uhum. Mas ela não tem que forçosamente pertencer ao outro lado da barreira, como vocês chamam. E que... Ela tem filhos, uhum. Gosta de ter o seu companheiro, mas, no entanto, a força dela é masculina. Certo. Não é isso que muda a barreira da pessoa. E a barreira não é sinónimo de nada. Porque nós também aceitamos a barreira. Mas que se respeite. A barreira é o que vós chamais de preconceito. Está certo. Eu chamo de barreira para não dizer uma palavra tão feia. Que é preconceito. Está certo. Que é o que vós chamais. Porque, no fundo, não é preconceito. Não é? Normal. É normal? Até os animais fazem. Fazem o quê? Amor entre eles da mesma espécie. Você nunca viu? Não. Mas, então, mas eu acredito, realmente. Por que não? Todos os animais, quando não há de outra espécie, quando não há feminino, ou quando, e mesmo quando há, muitas vezes preferem uma companheira. É o intrínseco natural dele, né? É. Tá certo. É de maneira de se sentir bem. Não é a maneira de ser isto ou ser aquilo. Os preconceitos estão na cabeça dos homens. Tá certo. Claro, claro. E que lição o senhor levou da última encarnação? Que é muito difícil. Muito difícil estar neste posto. Estar neste posto, ou seja... Ser Merlin. Ser Merlin? Muito difícil. Por que é muito difícil ser o mago? Muita coisa depende de nós. Muita coisa passava pelas nossas decisões. Não era fácil. Não era fácil. Muitos reis não tomavam uma decisão sem que o Merlin e a sacerdotisa estivessem de acordo. Não era fácil. E muitos fizeram das suas. Fizeram o quê? Das suas. Fizeram maquinações para conseguirem chegar a determinado ponto. Trapacearam. Isso mesmo. Como você fala. Usaram o que não se deve. Mas o bem vence sempre o mal. Vence. Não se esqueça que há uma espada da verdade. Neste momento está no fundo do lago. Que é a única que poderia salvar o mundo. Espada? Sim. Qual que é? Excalibur? Excalibur. Ha. É a espada da verdade. Mas isso aí é uma analogia, né? Não é analogia. É um conto? Não é. É real? Está lá até agora? Está guardada por uma dama do lago. Entendi. Não está presa numa pedra. Mas isso é passado. Já foi aquela história, né? Agora está entregue à dama do lago. E quem... Até se achar que seja a altura de tirá-la outra vez. E quem que pode retirar de lá? Quando houver alguém, ela vem parar outra vez. Às mãos. E o que ela faz? E não é daquilo que vocês imaginam. Ela não é Nada de especial. Não é? É tal como o cálice que vocês pensam que é assim. Cálice? Mas... que é isso? O cálice. O corpo do Cristo? Sim. Ah, tá. Não é nada mais do que uma vasilhazinha em barro. Entendi. Pura e simples. Só que vocês imaginaram coisas cheias de ouro e diamantes. Como é que uma entidade que veio à Terra na pobreza e viveu da pobreza podia ter um copo assim? Tinha que ser aquilo que servia na própria sítios onde foi servida a ceia. Na própria o quê? Onde foi servida a ceia. Certo. Depois foi trazido pela Inglaterra, foi levado para a Inglaterra por José de Arimateia. Uhum. E ele escondeu-a. Está certo. Por isso, o Graal está escondido e foi, continua escondido por José de Arimateia. E podem procurar, porque está provado. Está provado. Qual outro conhecimento que o mago acha importante a gente colher com essa sua vinda aqui, outro que o sagrado feminino? O sagrado feminino, eu penso que é o maior conhecimento. E é o respeito entre os dois sexos. Ah, lá. Lado a lado. Companheiros de mãos dadas para combaterem o mal do mundo. A doença, as pragas, a guerra. Se o homem e a mulher estiverem lado a lado, tudo isso desaparece. Tudo isso? Desaparece. Desaparece. Mas daí o pessoal vai dizer assim, o Merlin veio e não ensinou magia? Magia? Então, já não ensinei magia. É. Que magia mais bonita que é? Ver uma flor desabrochar, abrir, depois vir dar uma fruta deliciosa, com o sabor do verão ou com o sabor do inverno. Que magia melhor é essa? Comer uma boa castanha, uma boa noz. Isso. Uma boa maçã. Isso é magia, é? Maçã é o símbolo de Avalon. É o símbolo de sabedoria. De conhecimento. Procura de conhecimento. É o que simboliza a maçã vermelha. Que passou de séculos para séculos. E para histórias de que o ser do mal usa a maçã encarnada para fazer mal. É. Mas a maçã encarnada simboliza sabedoria, única e exclusivamente. É isso, é? Sabedoria da mulher. Sabedoria da mulher. Entendi. Percebe? Sim. O resto... são histórias que fizeram para assustar as criancinhas, para elas terem respeito. Existia demônio no seu tempo que precisava ser combatido? Claro que existe. E como é que o senhor combatia? Fazendo as devidas invocações da deusa, do deus, das ervas certas, e tirava-se. Eles incorporavam nas pessoas? Nesse tempo não comia mais gente, não. Comer gente. O demônio? O demônio não come gente. Não? Como é que vocês arranjaram essa ideia? Quando a Terra ainda era protoplasmática, então eles foram... Não, essa energia... E daí veio o Rama... Essa energia não é do meu tempo. Ah, entendi. Essa energia era... Eu estou falando de um tempo... Eu acho que apareceu um espírito ali atrás. 2-3 mil anos. Não mais que isso. Isso são tempos primários. tempos das grandes bestas e das grandes feras. Ah. Isso. Mas no seu caso, como é que lidava com os demônios? Eles estavam no astral já, presos ao astral. Já não conseguiam aparecer, né? Que na... Mas encarnavam-nos nas pessoas. Uhum. E faziam mal às pessoas. Uhum. Uhum. Muitos deles, por exemplo, os incubos, engravidavam mulheres. Nossa! Nós tínhamos que os levantar. Tinha isso mesmo? Sim, sim. Levantar é o quê? É tirá-los do corpo. Uhum. E enviá-los para o sítio de merecimento deles. E eles engravidavam as mulheres? De que maneira, seu mago? Violando-as. Mas... Ah, entendi. Deixa eu... Através de um corpo... De um ser humano. De um ser humano mais frágil. E incorporava ali e engravidava. Mas ela ficava grávida daquele homem, né? Não do demônio. Daquele homem, mas com a energia do incubo. Eita. Era filho do homem, mas tinha a energia do incubo. Entendi. Seria até uma criança amaldiçoada? Tem um incubo e tem um sucubo. Tem os dois? Pois, o sucubo é uma mulher que violava os homens. Ah. E o incubo era um espírito masculino que violava as mulheres. Nossa. E o senhor tinha que... Tínhamos que tirar. Tirar e mandar... E essas crianças eram devidamente ensinadas por nós. E como é que é ensinar devidamente uma criança filha de sucubo e incubo? Você nem imagina. Não é fácil? Não. O que elas fazem? Não, porque tem tendência sempre para o negativo. É? E então nós tínhamos que as puxar para o positivo e dar-lhes conhecimento do positivo. Dá um exemplo de uma ação que uma criança fazia que não era fácil. Matar os pais. Ai. Matar os irmãos. Para conseguir o poder. Tinha já aquela sede de poder. Nossa, hein? Entendi. Quais eram? Depois tem muitos outros. Muitos outros? Tem... Astaroth, Beelzebub, N... Esses são demônios. O quê? Demônios. Demônios? Seres que vêm do antigamente e que vinham prejudicar a humanidade. Que tinham que ser afastados. Não tem nada a ver com os seres que vêm com o mesmo nome numa linha que este corpo trabalha. Ah, que é a linha de Umbanda. Não, são seres que adotaram esse nome. Na Umbanda? Não são a mesma coisa. Não. São seres que adotaram esse nome. Seu médium para... trabalha com qual? Seu médium trabalha com qual? O meu médium trabalha com o seu tranca-rua. Ah, entendi. Com o seu mirim. Entendi. Não tem nada a ver com demônio. Esses... Demônio. Mas é considerado, por muitos, um demônio. Claro. Não é a menina. Sim, sim, claro. Entendi. E aí, quais eram as outras dificuldades maiores que um Merlin tinha durante sua encarnação? Principalmente levar a cura. A cura? Como é que aos pontos mais longínquos, mais difíceis, subir os Pirineus, às vezes sozinho, com os remédios às costas, que é para chegar a uma dada... A aldeia que sabe que as pessoas estão doentes, ou porque intuiu, ou porque coisa, sabe quais são os remédios certos. E às vezes subir os Pirineus sozinho. Sozinho? E é perigoso? Para chegar à terra. Experimente agora, acompanhado, e vai ver o que é sozinho. Claro. Passava o que é frio, escorrega, tem tudo isso, né? Você sabe o que são os Pirineus? Não, senhor. São as montanhas que dividem a Península Ibérica do resto deste continente que chamam Europa. Muito bom. Foi por aí que os celtas fugiram para a Gália e depois da Gália passaram para outra. Entendi. Então... Porque já conheciam os caminhos dos Pirineus enquanto os romanos não os conheciam. Isso. Então vocês faziam levar a cura. Isso mesmo. Ah, onde tivesse que ir. Era nosso. Seja onde quer que fosse. E vocês viam os espíritos? Sim. Tinha essa mediunidade? Sim, sim. Você era um e havia... E havia druidas que incorporavam. Incorporavam? E ensinavam coisas novas para nós. Traziam a mensagem do Deus e da Deusa. Uhum. Através dos elementares. E os extraterrestres, vocês lidavam com isso? Extraterrestres? Seres de outra... Isso. Não muito. Não muito? Não muito, apesar de na altura em que se construiu o Stonehenge, foi construído como base para indicar um dado caminho a esses seres. Stonehenge na Inglaterra, né? Stonehenge, uhum. Sim. E vou-lhe dizer uma coisa. Diga-me, por gentileza. A língua mais antiga do mundo passa dos Pirineus até ao norte de Portugal. Escrito nos obeliscos. E qualquer dia isso será divulgado. Escreva o que eu lhe digo. Qual língua que é? É a língua celta, mãe. Não tem nada a ver, claro, com as Arábias e os Sumérios e essas coisas. Não. Não. A língua mais antiga vem daqui dos celtas. Do céu. E vocês vão ver que daqui a uns anos isso será falado. Será falado. Escreva o que lhe digo. Seu há um caminho que faz, percorre do norte de Portugal até aos Pirineus, em que a maioria das pedras estão escritas coisas que vocês percebem, ninguém percebe o que está lá escrito. Ah. Mas está lá. Está lá. É só percorrer uh-huh. e ver. Só que como ninguém consegue perceber, a outra é mais antiga porque já perceberam. Perceberam quer dizer entenderam, né? Isso mesmo. Uh-huh. Por que o senhor ri? Porque eu acho engraçado. Acharem que nós não somos nada, que a Europa não é nada, mas a Europa teve muita força. As primeiras grandes migrações humanas foi para a Europa. Uhum. Por isso, da África para a Europa, depois para o resto do mundo, mas da África para a Europa. Então o senhor tem orgulho que assim seja? Tenho. Que assim tenha sido? Tenho. Tenho orgulho no povo celta, que foi um povo que deu muito trabalho aos romanos para eles os vencerem. Uhum. Muito trabalho. Olha, vocês têm o Viriato aqui, tão perto, que só venceram a traição quando ele estava dormindo. Por isso, há diretamente os romanos não conseguiram vencer. Uhum. Por isso, vejam como é. Como Brunildo, uhum. é uma grande guerreira que os romanos tanto tentaram, só conseguiram também a traição. Uhum. Por isso, pense, estude um pouco e vai ver a beleza que têm os ensinamentos antigos. O seu Merlin, são os mais antigos. Os mais antigos? Mais antigos, posso tentar dizer. Uhum. Os mais antigos vêm da Atlântida. Da Atlântida vêm para nós. Vêm para nós e vêm para a Índia. Aí são os mais antigos. São os... A Atlântida, para quem não sabe, é uma terra uhum. antiga que afundou. Sim, mas isso depois que você já tem combinado vai descer uma mestra que vai explicar isso tudo para vocês. Mas assim, Vocês viveram em que tempo? O senhor, basicamente. Eu vivi perto de... Por isso, tentando fazer na vossa era, perto do ano 100 antes de, do Cristo nascer. 100 antes de Cristo? Sim. Claro, claro. E o Merlin dura 300 anos? Não é fácil dizer que o Merlin dura 300 anos se passa de um para o outro, de um para o outro, logo diretamente. Ah, é. Ou seja, o cargo é vitalício, né? Mas a pessoa vai morrendo igual um ser humano normal. Claro, mas quem fica continua a fazer o mesmo trabalho. Então vocês não desenvolveram nenhuma técnica de se manter mais tempo no corpo físico? Alguns sim, mais tempo. Chegávamos aos 100 e poucos anos. Para aquele tempo já era muito. Era muito. A idade que se morria era aos 40 e poucos. Nossa. Sim. A idade de morte era aos 40 e poucos. Nós chegávamos aos 100, 100 e pouco. É passado muito tempo. É quase o dobro do tempo. Qual foi o momento mais alegre da sua existência? Encarnado, desencarnado, de tudo. A minha primeira... O meu primeiro belo treino. Por quê? Primeira vez em que eu fui consagrado à deusa. Já foi lindo. A fogueira. Tudo à volta. Todo o ambiente. Foi, acho que foi das festas mais maravilhosas que eu tive. Claro. Depois o resto foi aprender. O resto foi? Aprender. Tá bom. E desenvolver o que já havia. Agora aquela foi a primeira. A única. Nossa. E qual que foi o momento mais triste da sua existência? O momento da morte do meu predecessor. Por quê? Eu achava que ele ia durar mais e mais. E que eu não iria para aquele lugar. E que ele ficaria com aquele lugar e eu não iria. Que ele ficaria com aquele lugar e o senhor não iria. Eu nunca iria primeiro antes dele. O senhor deixa até o médium um pouco emocionado. Por quê? Não é o médium, sou eu. É o senhor mesmo? Naquela altura, eu não queria ser Marlene. Não? Depois tive que ser. Fui, fiz o meu melhor. Mas não queria ser. Nossa, tá certo então. Tem algum conhecimento que o senhor quer passar pra gente? Do qual eu não... Encontrem-se com vocês próprios. Façam meditação na natureza. Meditação. Abracem as árvores. Sintam a seiva fluir como o vosso sangue. Vocês vão ver o tão energizados vocês ficam. Imaginam que os vossos pés são raízes. Os vossos braços, troncos e por aí. Entendi. Então, quando eu estava perguntando se tem alguma pergunta que eu não fiz cujo conhecimento o senhor gostaria de trazer, era esse. Então, caiu aí. Muito bom. Tá certo. Agora, antes da gente terminar, como eu sei que às vezes as pessoas que vão assistir vão ter essa questão, quero dar a oportunidade ao senhor de responder. Certo. Tudo bem? Assim já não deixa ninguém com questão. Certo. Como é que funciona isso, o senhor sendo espírito, precisando usar óculos? Explica para as pessoas como funciona isso. Eu quase não uso óculos. Aham. Como você vê, quase estou sempre de óculos fechados. De olho fechado, né? Só tenho isto na cara por causa... De não forçar o médium. De não forçar o médium. Como você vê, eu quase nunca abro os olhos. Claro. Muito raro. Isso. Muito raro. Isso. Entendi. Ele só está lá para proteger o médium. Muito bom. Pronto. Respondeu, se alguém tivesse essa dúvida, né? Já respondeu, já. Uhum. Tá certo. Então, o senhor gostaria de passar para a gente três coisas que o senhor gostaria de ver na humanidade que não está vendo hoje? É repetir quase, já foi repetido. Não. Paz, amor, fraternidade. Não há. Ou pouco há. Tá certo. Então passa uma mensagem final, Mago, pra gente. Desse nosso encontro, pra quem acompanhou. Eu peço a todos que cuidem da Mãe Terra com amor, não a destruam, não se esqueçam que ela sente, ela tem coração, deem-lhe o vosso amor e deem-lhe a vossa força, que ela vos retribuirá com amor e com força. Que o grande Mãe vos abençoe. Que o grande Pai vos dê prosperidade. Tudo bem com o senhor? Está tudo bem. Olha o lago que eu estou. O lago? Está certo. Está totalmente encharcado. Vamos deixar o senhor se recompor aqui. Muito obrigado pelo trabalho. Tá, muito obrigado também pela oportunidade. Graças a Deus. De mostrar o meu trabalho. Louvado seja. É um título. Ah. Tal como vocês têm Papa, há vários Papas. Ah. Merlin é um título. Entendi. Puro e simples. Eu sou um dos Merlin. Como se adquire esse título? Muitos anos de estudo, muitos anos de trabalho árduo. No meu tempo era mais difícil, agora é mais fácil. Que é muito difícil. Muito difícil estar neste posto. Estar neste posto, ou seja... Ser Merlin. Ser Merlin? Muito difícil. Por que é muito difícil ser o mago? Muita coisa depende de nós. Muita coisa passava pelas nossas decisões. Ah. Não era fácil. Não era fácil. Muitos reis não tomavam uma decisão sem que o Merlin e a sacerdotisa estivessem de acordo. Ah. Não era fácil.